Rádio Timão apresenta A Caminho do Bi-Japão 2012. Bom, estamos começando o programa, o primeiro programa A Caminho do Bi-Japão 2012, a Relia. O Corinthians precisa melhorar muita coisa até a chegada nesse Mundial. Porque ontem você viu, né, que absurdo que foi o Corinthians nesse meio campo. Parece que Alex não está com vontade de jogar, não é? Parece que não teve, não. Parece que ele tá sendo, parece que ele já foi vendido esse cara, não é possível para jogar do jeito que jogou. Não, terrível a partida do Timão ontem, velho, sem comentários, jogo chato, um jogo em que o Corinthians praticamente só ficou dando chutão, velho, os dois tempos, né, rechaçando bola, não houve assim uma tabela de toque de bola, não houve nada, velho. E os jogadores também, vamos deixar bem claro que todos jogaram sem vontade nenhuma, velho. Então tá precisando armar a jogada, o Corinthians precisa ter jogada, a bola passar pelo meio campo, fazer jogada pra chegar no ataque, porque não adianta condenar o Elton, falar, ah, o Elton não joga nada, mas a bola não chega no cara, não chegou nem nele, nem no Romarinho. Romarinho tinha que vir buscar jogo, então precisa mudar o esquema tático do Corinthians, parar com essa abertura de Alex de um lado e Dani Lento do outro, os dois precisam encostar e fechar esse meio campo, pra poderem passar a bola junto com o Paulinho, pra subida dos laterais. Com certeza, não teve isso nesse jogo agora. Porque o Alessandro não sobe, nem o Fábio Santos está subindo. A vez que ele subiu, sofreu pênalti. É, então, mas não tiveram jogadas, cara, assim, toque de bola mesmo, assim, pra frente, pra ir. Tocar bola tocaram, mas tocaram o quê? No campo de defesa. Só isso, cara, ficava ali. Muitos passes errados, cara, muita displicência, na verdade, né? Corinthians não jogou com vontade nenhuma, na minha opinião, velho. Corinthians perdeu Castan nessa semana, perdeu Ramon, William, Gilcinho e provavelmente o Liedson. Liedson, né, que praticamente já deixou bem claro que não vai renovar, né? Exato. Não jogando ontem. Não, e agora a vinda já do Guerreiro, jogador peruano, que estava jogando no Hamburgo da Alemanha. E parece que o Martínez do Vélez são os jogadores que virão para o Corinthians. Os que são prováveis virem, né? Não sei. Não sei se vão render ou não, Relia. Eu não conheço muito bem nenhum deles. Eu sei que esse jogador, o Guerreiro, sobe muito bem de cabeça. Eu acho que o ataque do Timão precisa de alguém que cabeceie, né? Tudo bem. Tá, chegamos no ataque. Mas e o meio-campo? Então, o meio-campo precisa vir alguém para armar a jogada. Então. Não dá... Não dá para continuar com Alex, Danilento e Douglas. Os caras não armam a jogada, não cadenciam a partida no meio campo. Precisam. Agora, dizer que os caras perderam o jogo de ontem porque estavam de ressaca, velho, é piada, né? Ah, não. Isso daí não é desculpa, não, velho. Então, deixasse o time reserva jogar, então, velho. Se for para ficar entrando com essa vontade aí no Brasileirão, vai se lascar, mano. O Paulo André ainda tá fora de forma, não dá para condená-lo. É um grande zagueiro, a gente sabe disso, então ele tá fora de forma. É diferente, não é entrosado com o Chicão. Para vocês terem uma ideia, ele fazia a dupla de zaga, era Paulo André e Castan na conquista do Brasileirão 2011. O Chicão tinha entrosamento com o Castan. Então não é a primeira vez, eu acho que esses daí jogam juntos. Então até entrosar a zaga não é tão fácil, não. E o Ralf também tá jogando muito mal, precisa melhorar muito o Ralf. Muito. Lógico que a gente não julga por uma partida só, mas nós estamos analisando como será o Corinthians até o Mundial do Japão em dezembro. É isso que nós estamos fazendo. Uma análise de como será o Timão. Por isso, essa é a primeira análise desse primeiro programa, Relia. Vamos ver até dezembro se alguma coisa modifica, porque em dezembro iremos ouvir qual foi o primeiro programa, o que a gente já avaliava. Se modificou a armação de jogada no meio-campo, chute de média distância, porque vai precisar, porque não podemos esquecer que vamos pegar o Peter Cech no gol. É infernal, mas é o seguinte, cara, não é só isso, é deixar o time pronto, cara. Vai usar o brasileiro? Tudo bem, a meta não é ganhar, mas também não é ficar lá fugindo do rebaixamento também, vai. Pelo amor de Deus, ficar lutando para não ser rebaixado é ridículo. Porque a gente sabe que logo o Mundial é em dezembro, certo? Começo de dezembro. Então, um mês antes, o time titular vai parar de jogar, lógico, vai começar a poupar, velho. O Corinthians joga 11 de dezembro, não tem que poupar não, velho. Termina o brasileiro no início, na primeira semana de dezembro, então o Corinthians não tem que poupar ninguém. Não, mas você acha que ele não vai poupar? Porque vai que põe o cara para jogar no brasileiro aí, o cara machuca... Ah, sim. Ou não vai entrar para dividir a bola, vai começar a tirar o pé. Mas se tiver, eu tô falando que se tiver, para ser rebaixado. Ah, isso eu tô sim. Dizendo. Não vai poupar ninguém. Ah, sim. Aí sim. Mas o que eu penso é o seguinte, cara. Eu acho que o meio campo do Corinthians ali tá problemático, velho. É claro que o Corinthians não vai chegar em dezembro para ser rebaixado. Isso eu não tenho a menor dúvida. O Corinthians vai chegar na parte intermediária ou de cima da tabela. Mas tem que ocorrer alguma modificação, Arrelia. Não, e eu acho que esse jogo de ontem aí, meu, foi simplesmente ridículo, cara. Simplesmente ridículo. Não... Acho que também é um parâmetro, assim, pra crítica também é, pra criticar, mas também não é padrão pra analisar, pra dizer que o time vai ser assim o campeonato inteiro. Porque se for assim, o Titi não aguenta, ninguém vai aguentar, vai mandar todo mundo embora, velho. Porque se continuar assim, não... Mundial esquece, vai chegar a fazer papelão só. É isso daí. Esse foi o primeiro programa A Caminho do Bi-Japão 2012, Arrelia. Aê, é isso aí. E a gente volta logo mais, né, com o segundo programa. Qualquer dia aí. Valeu. Rádio Timão apresentou A Caminho do Bi-Japão 2012.